Suficiente, obrigado. Gol no média 5, solo 1-0, livre direita, chamando solo 1-2-1-9. Tô já, vou. Já 3859, essa medicação autorizada por cada ponto, executado de voo, já tiver. Zero 4, chama o solo, 1219. Quatro, bom dia, Galeão 360 autorizado via uniforme Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, lida após lida bridge, 47 aerovia, controle 119 decimal 8. Transponda 5526. Red Gol 804, escute a Gol, chame para se decacionar. 3171, chamo Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Na 3859, autorizado Duna, desce para 2 Nobel, a gente não zero no meio, autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. 4069, bom dia. Campinas, 390 autorizado, Uniforme Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 199, decimal 8. Responda 5533. Autorizado Campinas 360, seria a curva 16. Decola de 10, primeira curva à direita. Saída da El, Dael e Leda, Leda Bridge. Corretamente, chame para a prospecção. Cinco oito nove um, bom dia. Curitiba, 360 autorizado. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor é Lefa para interceptar a primeira aerovia uniforme Zulu 21. Após, conforme plano. Controle 199, décima 8. Transponda 5540. Sente 5891 no correto, chame para pushback acionado. Sente 3859. 3859, bom dia, curtindo a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajustando no 0 no 6. Entra uma milha do até abaixo, então. Salvador é o Gol 1607. Gol no 607, chame 1219. 19. Tá 3859, autorizado pouso 10, vento de 090 graus com 3 nós, atento à pista úmida. Quem está 3859? Da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor é Lefa. Controle operem 199, decimal 8, transponda 5536. Semana, o nome da saída Arbor. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Arbor. 360 autorizado, que é a Azul Zulu 21, decolada 10, suba à direita, posso, na pedra Adora Alepa, 2 ou controle Salvador 5536, eu transpondo o voo 1607. 1607, protegimento correto. Escute a Gol e chame para pushback acionar. Camarada, tá. Já percebeu que essa não é Chimitax, 204. Tá 3859, solo 28, livre direita, solo 1219. Direita, 219, solo 4. Voo 1897, bom dia para Confins. Escute a Golfa, vai só meu outro copo. Tá 3859. 3859, bom dia, Alfa Kilo, Pate 3. Alfa, Kilo, Pate 3, 3, 3, 4. Show 1897, pronto, cópia. Pilate, próxima porta, 9897. Confins, autorizado 360. Decola da pista 190, primeira curva à direita. Saída da El, leida após leida bridge. Intercepta e segue a uniforme Zulu 16. Controle 199.8. Transporta 5545. Israel, 897 correto, para o pushback acionar. Camarada, 804 via Índia, reporte no ponto de espera 1218 decimal 612, que negar 10, 16, bom voo. Autorizado a linhar e decolada 10, vento de 60 graus com 4 nós, atento à pista 1. Essa é a identificação autorizada a chegada a ponto, desse painel de voo 050. Pronto para copiar a produção para a Brasília. 715, chame o som 1209. Autorizado, tiver que acionar a chame táxi. Solo Salvador, bom dia. 605, autorização Galeão. No 605, Galeão, autorizado 360, via uniforme Zulu 10, recorda pista 10, primeira curva à direita, saída da AEL, Leda, após Leda Bridge, controle 199 decimal 8, transponda 5543. Positivo, autorizado conforme 360, Galeão, da Elia da Brit, campeão pelo 10, 5543 é o transponder, controle 198. 105 correto, sem parar o pushback, né? Chamaremos para o estacionamento, box número 8. Luna 705, Brasília, 360 autorizado, via uniforme do Luna 7, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, controle 199, decimal 8, transponder 5542. Correto, na 705, chama para o pushback, assinar. Para 1, 7. O 1804, decolou de 35, chama o controle 119, decimal 8, e um bom voo. Chamará controle Salvador 119, decimal 8, grata. Salvador, muito bom dia, voo no 804. Voo no 804, da Sadat, voo para o nível 360, saída da AEL, Leda Bridge. Subindo para o 360 no perfil da AEL, Leda Bridge, voo no 804. 605. Deixa de acionamento. 07, autorizado para o pushback acionar, chame o táxi. Autorizado para o pushback acionamento, amaral táxi. Uno, exatamente. Paulo Salvador, o azul 4, minha voz, solicita acionamento na posição. Não compreendi, era a nave que solicitou o acionamento na posição. É o azul 4, minha voz. Ok, 4069 na pole position, autorizado, acionar, chame o push. Enfrenamento para o push, azul 4, minha voz. Para o táxi AB 5891, tá com 107, 4 horas e meia, tá na galhão. Autorizado a chegada a mar e desça para o táxi 060, direção para 2501. Nível 060, direção para 2501.